adormece, o mundo parece mudar. O dia logo esquece, sente o perfume no ar. Quando a cidade se despe, há quem se dispa por bem. Quem se esconde e aparece, sejas bem-vindo também. Noite com